imagina flores com cores que não existem em nenhum jardim. Tem amigos imaginários que pra toda pergunta respondem sim. Tem olhos que contam segredos e medos que ninguém quer revelar. Um mar de rosas imperfeito que parte ao meio pra ela atravessar. Ela olha o céu encoberto e acha graça em tudo que não pode ver. Imagens lentamente derretem, prometem coisas que ela sabe que nunca vai ser. Ela é leve como o ar, foi embora e não voltou, como você e todo mundo. Eu também finjo que eu sei quem eu sou. Ela começa a flutuar, as pessoas passam, olho e não vem. A cor do céu começa a mudar, e eu não entendo como os outros não percebem também. Ela é leve como o ar, foi embora e não voltou, como você e todo mundo. Eu também finjo que eu sei quem eu sou. As regras já não valem mais, diga adeus à sua paz. Não é bom, não é ruim, simplesmente é. Yeah.